Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Lá tá boa, até mais difícil de abrir. Cara, essa porra dessa cerveja verde é boa. Mas às vezes o anel dela quebra minha unha. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a chincalhar a vida moderna, a destruir com o Brazilian Way of Life. E aqui é o espaço onde o mote é um só, onde eu, Alexandre Moreira, juntamente com o meu cupincha Walter Rezende, a gente faz as nossas divagações e a gente soca o estômago de algumas coisas, dentre elas essas coisinhas nhenhenhen que tentam nos empurrar goela abaixo, todo esse blá blá blá de vida moderna, de coisas desnecessárias e muito inúteis. Então, queridões, mais uma edição da Academia, como vocês já perceberam, empurrando goela abaixo hoje, Diabo Verde. Diabo Verde, excelente. O Alexandre, a gente já falou aqui nesse podcast várias vezes assuntos relacionados à internet, né? Sim. Afinal de contas, essa porra dessa internet tornou a vida da gente um inferno, porque um monte de gente acha que a internet, o Facebook, é a vida principal da gente e cobra exatamente das pessoas que isso realmente aconteça. Exato, e é uma grande nhaca, porque eu sou um evolucionista, né? Eu sou um partidário de Darwin, sim, das tartarugas da região de Galápagos. Eu acho que o mundo tem tudo a ver com aquilo. Você ali. Você queria ser uma tartaruga pescoçuda? Exatamente. E eu acho que realmente o ser humano evolui. É uma evolução natural. Sim. E eu acho que nós chegamos num estágio onde talvez as nossas carcaças não irão evoluir muito. Muito pelo contrário, tendem a regredir. De agora, porque as coisas ficaram muito mais fáceis. A gente não precisa mais usar muito o corpo para muita coisa. Sim. Né? Enfim, então eu acho que agora a evolução está justamente fora do corpo. Eu acho que a tecnologia, eu, por exemplo, uso o meu smartphone como uma parte do meu cérebro. Eu trocaria tranquilamente um bico do peito por uma entrada USB. Então, você sabe muito bem que a minha memória é um lixo. Eu tenho memória de velho de 80 anos com Alzheimer. Então eu uso muito o meu smartphone ali. Eu era um cara que eu guardava números de telefone de todo mundo que eu conhecia. Agora eu mal saio da minha casa. Enfim, isso também é motivado pela acessibilidade e facilidade da tecnologia. Mas eu acho que a evolução hoje está nisso. Ou seja, nós estamos cada vez mais robotizados. Em contrapartida, tem todo o lixo que vem em torno disso. Sim. Principalmente através da rede, né? E essa rede, eu acho que está emburrecendo as pessoas e a gente está regredindo não só no físico, quanto na merda que temos em nossas cabeças. Por que não? Então, assim como na vida de carne e osso, né, as pessoas começam a ter que se autoafirmar ali nas redes sociais, na internet, e a forma que essas pessoas, né, escolhem para autoafirmar é ficar ali postando fotos, né, que fazem que elas pareçam descoladas, né, serem os primeiros a divulgar um vídeo. E, na minha opinião, a pior das manifestações é postar frases de cunho moral ali na internet, porque isso virou hype e todo mundo faz essa imbecilidade. Que saudade, antigamente tinha um hobby quando eu era criança. Meu pai, como todo mundo sabe, meu pai era um caminhoneiro. Ele não era um caminhoneiro de grandes viagens, mas era um caminhoneiro de pequenas viagens. Tiro curto. Né? Tiro curto. E nisso, eu, vira e mexe, estava lá com ele. E na boleia. Na boleia. Tava nos como grandes Bino. Vocês comiam prostitutas? É Bino. Pegavam prostitutas e o caralho. Era uma vida e tanto aquela. E um dos meus hobbies... Não, eu não gostava muito de estar ali na boleia, mas quando eu ia, um dos meus hobbies era ficar lendo frase de para-choque de caminhão. Ia aparecendo ali pela Exatamente. Frente. Exatamente. Sempre tinha uma frase de cunho sarcástico, de cunho religioso. Seja lá que porra fosse, sempre... Mas aquilo chega uma hora que começa a dar no saco, né? A criatividade das pessoas vai pro vinagre e tal. E hoje as pessoas estão fazendo a mesma bosta na internet. Então, e sabendo deste enorme potencial, né, que essas frases feitas têm de gerar viralização, né, e muitos cliques em banners, né, nas redes sociais, muitas páginas foram criadas ali no Facebook fazendo uso de JPEGs, né, de imagens com frases miguxas ali, né, para que elas sejam compartilhadas e criando energia nas páginas. E na minha opinião, cara, quem faz essas páginas tá certo, porque tem trouxa pra tudo. Esses caras estão certíssimos, estão aí com 80 milhões de likes nas páginas, estão ganhando dinheiro. Burro é quem? Não, e quem vai na onda. E a pessoa é tão estúpida, né? Eu digo o consumidor desse tipo de frase, porque vou lembrar um outro período aí. Já na faculdade, eu fazia uma coisa que era a seguinte. Eu tinha uma garota bonitinha da classe, assim. Eu pegava e escrevia uma frase qualquer, inventava. Aquela que você foi pra Caverna do Diabo com ela? Não. Essa foi no colegial. É. E aí pegava e inventava uma frase. Sei lá. Corações iguais ao seu precisam de acalanto. E eu escrevia isso no papel. Fazia exatamente isso. Vai. E eu escrevia isso num papel e escrevia embaixo assim, Mao Tse Tung. E entregava aquilo. E aquilo viralizou dentro da classe de uma maneira que todo dia eu tinha que escrever frase pra alguém, cara. Não acredito. Sim, juro pela sua alma, cara. Você era o simples da Exatamente. E aquilo, e eu rachava o bico com aquilo, porque eu sempre assinava, dava o nome de alguém, né? Sei lá, Chico Xavier, Pedro Ibino. É uma cilada. Sai desse cara que ele é uma cilada. E, cara, isso virou uma loucura na classe. Então, eu fico abismado com a imbecilidade das pessoas de precisarem de frasezinhas feitas de autoajuda, feitas por imbecis como eu, e achar que aquilo vai mudar, vai impulsionar algo na vida dela. Olha, vocês estudaram comigo na Universidade Paulista ali no final dos anos 90 e aceitavam aquelas frases. Que pena tenho de vocês. Cara, uma coisa que eu acho porre, né, nessas páginas do Facebook que postam essas frases, são os comentários. Os comentários. Pior são os comentários. Pior são os comentários. Cara, é muita preguiça. E a galera acha que aquilo é o Dalai Lama que tá escrevendo. Aí coloca... A Cecília Meirelles. Exato. Cecília Meirelles. Outra, né, cara? Outra. Eu sou mais o Alexandre Moreira. Um frasista. Aí coloca lá embaixo um amém. É isso. Verdade. VDD. VDD, é. Verdade. É. Ou senão, fato. Isso, fato. Com certeza. Fato, isso. Palminhas. Palminha. Foi palminhas. Pô, ainda bem que meu telefone não tem as palminhas, puta, cara. Puta que pariu. Na minha opinião, a pior delas, que é a que eu mais odeio. Pior dos comentários. É, muito eu. Ah, muito eu de bumbum é pipi, gente. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Você que escreve muito eu. Nesses comentários. Pariu. Olha só, eu não vou citar o nome aqui, eu posso citar o nome e você bota um pi? Cita, porque se for que eu tô pensando, processou muita gente. Não, acho que é melhor botar esse um não. Pi. Esse, eu passei a ter mais raiva depois que o tomou uma bota de alguém e ele começou a meter frases. Mas ele toma bota, ele consegue, pra tomar uma bota, você tem que estar ter, com alguém. Ter tido lá. É, e ele... Talvez, ele talvez assim como existem os amigos imaginários, talvez o amor imaginário dele tenha dado uma bota. Enfim, e ele começou a postar essas cifras de o que diabo é isso, que diabo é isso. Aí que você começa a prestar atenção, porque eu sou assim, na zapiada ali, no Facebook principalmente, daquela, tem coisa que você nem olha, né? Você nem lê. Você, cara, vai pro que é relevante. Texto com mais de três linhas, isso. Eu não leio. Então, cê, não leio. Você vai pro que, de fato, né? Às vezes uma notícia bacana, uma foto de fato interessante, algo assim, você acaba. E outras não. E eu nunca tinha observado. Aí eu comecei a olhar cifras, tal de cifras. Que diabo é esses cifras? E frases feitas. Cifras, eu achava que era um pedaço de letras de música. Eu acho que acabaram as músicas e os donos da página começaram a fazer igual eu. É, cara, na verdade foi uma ideia genial dos caras. É um spin-off, pra quem não sabe, é o seguinte. Um músico que não sabe ler uma partitura, ele opta pelas cifras, que é um... É aquilo que você coloca os dedinhos, sim, ali. Sim. Então, o site, ele tinha essa intenção. Ah, já ele tinha... começou com isso. Começou com isso. Aí depois viu, cara, que rendia tremendos likes. 18 agora. Milhões de curtidas. Os caras estão certos. E agora? Os caras merecem meu amplo respeito. E acontece um fenômeno, que essa aqui, eu vou até ler pra vocês a frase. Copiei do meu celular, dei um print na tela do meu celular. É a seguinte frase. É preciso mais que vontade para ter um sonho realizado. O que não pode faltar mesmo é coragem. E acaba aí a frase. É. Isso, até a hora que eu li, tinha 69.549 curtidas. 69.549 curtiram uma frase como porque essa. Porque geralmente são frases de música, né? Sim. Às vezes sim. E quem essa é não. Que... Essa não. Não, não essa tem. Não tem. Tem nada. Não tem assinatura, não tem nada. Eu não tenho certeza se na totalidade são trechos extraídos de música. Mas eu acho que uma boa parte são coisas extraídas de música e outra boa parte o Alexandre Moreira contribui lá pro site, eles inventam, sei lá que diabo que é, que fazem ali. Olha essa aqui, Walter. A prova de que valeu a pena ter conhecido uma pessoa na vida é quando você lembra dela e sorri. Eu não vou quebrar o meu celular porque o bichinho já tá muito esfolado, mas a vontade é de jogar ele na parede e dar um tiro nele ainda, depois que ele tiver caído no chão. Impressionante. Bom, nessa mesma linhagem aí de frases do Cifras, isso já aconteceu com as frases da Cecília Meirelles, com as frases do Chico Xavier, com as frases do Papa. Agora o pessoal usa muito as frases do Papa. O Papa. Até as balas, até tem bala que você compra, a bala vem com frases, o sonho de valsa vem com frases, tudo vem com maldita de frases de autoajuda. No passado, nos anos 70/80, tinha as gotas de pinho alabarda. É, olha só. Que vinha. Então, esses Cifras é o biscoito chinês da atualidade. Exato. É o tweet da autoajuda. E o próprio biscoito chinês que hoje é feito por bolivianos, né, aqui na Baixada do Glicério. Então, hoje, qualquer um pode de fazer frase, bota qualquer tipo de assinatura e aí vai e começa a ganhar like, a página vira um absurdo de sucesso e o cara passa a ter patrocínio e vira uma galinha pintadinha, que é uma bosta, e os caras ficam trilhardários, né? Que coisa, Walter Rezende, por que você não me chama pra fazer esse tipo de coisa? Tá, cara? Que pariu. A gente entrou nessa porra de fazer podcast, de contestação e o caralho. A gente tinha que ter se metido a fazer frases estúpidas. Que é isso que dá dinheiro, gente. A partir da semana que vem, eu e você. Nós vamos começar a abrir o programa com uma frase de efeito. Uma frase de efeito. Vai ser a frase do Vartão. Pra ver se a gente pode abastecer o carro com cheque predatado. Exatamente. Se a gente melhora na cerveja, apesar que hoje você conseguiu receber o Vale Transporte, é isso? É. Uma coisa que é muito difícil pra quem tem um gosto musical um pouco mais apurado, não estamos querendo nos colocar acima. Não, estamos sim. Então estamos. Estamos. Não, eu, Alexandre, estamos acima. Exatamente. De quem gosta das frases do Cifras. É verdade. Mas é o seguinte, cara, é difícil pra você que, sei lá, Walter Rezende curte um Mudhoney. Walter Rezende gosta de Pixies, Walter Rezende gosta de cólera, né? Não tem uma frase do cólera, do Red, do DZK. Não tem, não, gente. Não tem. Condutores de cadáver. Não tem. De maneira alguma, não tem frase. Eu sou louco pra ver lá, vomitaram no trem, é só macarrão, um pedacinho de carne, um pedacinho exatamente. De pão. Exatamente, nem o Rato de Porão, que é mais popular, não tem uma frase nesses sites. Mas enfim, então, pra quem tem um gosto musical nesse sentido, é difícil você sacar. Às vezes tem lá algo de mais popular, tipo Raul Seixas, né? Tanhas. Todo mundo conhece, exato. Porque você já foi na Praça da República e viu algum hippie vendendo marica e cantarolando a canção. Então você... Exatamente. A gente que tem esse gosto musical, às vezes passa batido nessas páginas, porque a gente não sabe que aquilo que é uma letra de uma música de um sertanejo universitário. Verdade. É postada essa maldita dessa música do sertanejo universitário, o cara fica com aquele diabo da música na cabeça e muita gente faz o quê? Dá sequência na letra da música nos comentários. Exato. E coloca uma clave de sol, alguma coisa assim, uma notinha musical pra fingir que tá cantando. Exatamente. Eu acho de... Puta que pariu, Alexandre. Deixa eu abrir mais uma. Tá que pariu. A minha vida carote tá começando a saltitar. Aí o cara posta lá. Sabão, cru, não deixa o cabelo do saco. Daí o cara coloca lá assim nos comentários, enrolaco do cu, e escreve, muito eu. Maldito. Eu quero morrer. Então, claro que pra fazer este episódio, fomos a campo, né? Ou melhor, fomos ao Facebook para dar ali uma sacada no perfil de quem escreve ali os comentários. Notamos que tem muito adolescente, mas a maioria de quem está por lá são mulheres que já romperam ali a barreira dos 30 e 40 anos. Vamos combinar que elas estão bem acabadas, porque Muita poeira. Muita poeira, muita estrada de terra, elas já rodaram, já estão com um coxinho frouxo. Estão precisando de uma boa cambagem, refazer a suspensão e tudo mais. Estão bem judiadas. Você tem alguma explicação para isso, Alexandre? Não, cara, não tenho, eu acho. Talvez esteja difícil para todo mundo, né? E as pessoas ficam tentando buscar amor em tudo. A verdade é essa. Talvez Freud explique melhor do que eu. Mas eu acho que essa necessidade de amor barra sexo fica fazendo as pessoas apelarem para tudo. Vai que no muito eu... Que a moça coloca, aparece um outro rapaz, muito eu, muito a gente, e ele, me dá o seu nick aí lá no bate-papo do UOL, e a gente começa a conversar. Já dá uma furada. É a maldita da carência. Quem está bem resolvido não recorre à frase. Como eu citei o nosso amigo lá no começo, tomou uma bota da namorada imaginária, começa a postar isso, porque vai que alguém, vem cá, deita no meu colo, eu vou fazer um carinho já que você está precisando. E com isso engata-se um relacionamento. Eu não tenho outra explicação que não essa maldita carência, para onde as pessoas têm que apelar para malditas frases infernais e ruins. Porque eu sinto falta do Chico Xavier, eu sinto falta dos fakes da Clarice Lispector, sinto falta do Caio Fernandes Abreu, sei lá como é o nome dele, Caio Pompeu Abreu. Do Frejá. Eu sinto falta do Frejá, porque eu não aguento mais essas malditas frases. Por favor, as feministas, parem de ouvir a partir desse momento, porque daqui pra frente, se você achou que o negócio tava feio, que o Walter Rezende é um machista dos infernos e tal, saquem só isso. O ouvinte Orlando Cavalcante nos diz por e-mail que um amigo dele odeia essas frases, mas já comeu muita baranga com trecho de música do Leandro e Leonardo. Segundo esse meu amigo, essas páginas são excelentes filtros para obter sexo grátis. E olha só, cara, ele fala aqui que é só seguir o passo a passo seguinte. Primeiro, entre em uma página que poste trechos de letras de música e escolha um bem romântico. De preferência que fale de dor de corno, pois as mulheres fragilizadas são as mais fáceis de comer. Tudo isso é o amigo do Orlando Cavalcante, que fique bem claro para todos vocês. Que é o Orlando que faz isso, eu tenho certeza. Segundo passo, entre nos comentários deste post e escolha o mais meloso, de preferência os que terminem com a frase muito eu, tá vendo? Muito eu, gente, é muito eu isso. Terceiro passo, entre no perfil e vá direto na foto para saber se a moça vale a pena. Mas não seja muito criterioso, pois lá não é nenhum hall da espera dos estúdios Playboy. É óbvio, né, meu querido? No quarto passo aqui das dicas do amigo do Orlando é o seguinte. Uma vez escolhida a presa, faça um convite de amizade dizendo que não a conhece, mas a viu na página do Facebook. Se você não for muito aprumado, pode colocar uma foto de alguém que tenha uma semelhança com você, mas que não seja tão feio. Cara, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Cara. Já fiz muito isso com fotos do Brad Pitt. Mas não parece nem um pouco com você. Tô cada vez mais parecido agora que a barba tá grande, cara. Eu tô parecendo ele nos 7 anos no Tibete. Quinto passo. Assim que a amizade começar, vá trabalhando o seu xaveco de acordo com as informações que você já tem do perfil da moça. Convenhamos, Walter, hoje é uma baba mesmo se xavecar uma pessoa. É fácil. Você vai lá, você sabe toda a vida dela, sabe que ela gosta do Frejá. Isso, que ela comeu uma pizza na semana passada. Sim. Que ela gosta de macarrão alho e óleo, né? Aí você consegue moldar ali um caráter fake seu, que se encaixa ali e que te proporciona... Você sabe do que ela precisa, exatamente. Exato. Você sabe do que ela precisa. Você vai chegar nela e vai falar assim, gosto tanto de vinho Santo Tomé. Mas vinho Santo Tomé é o meu predileto. É assim. E dando sequência aqui no quinto passo. Se ela estiver realmente fragilizada, nem vai perceber isso, pois ela só vai ver em você a cara metade dela. No sexto passo, olha só, essa é a última etapa, galera. Saia para jantar com ela e não se esqueça de colocar uma roupa igual a do seu avatar da foto do perfil, pois isso vai ajudar ela a achar que você fotografa bem melhor do que realmente é. Aí daí pra frente é por sua conta. O teu custo é só comprar uma roupa igual a do Avatar. Que você já escolhe um cara que tem uma roupa que você tem uma parecida. Exato. Né? Pega não, mas vale a pena o custo, né? Vai lá e compra. O que ela vai pensar é realmente isso, né? Que ele fotografa muito melhor e que ele tem poucas peças de roupa no armário, né? Vou dar uma de arrogante aqui, não querendo ser, mas obviamente. Não vejo problema em ser arrogante, então, Alexandre. Inclusive, eu gosto. As moças, eu sei que não temos moça com esse perfil aqui que ouve o nosso podcast, obviamente. A gente tem provas absurdas disso, tem todos os e-mails que a gente recebe, a qualidade da escrita, a perspicácia da As mulheres galera. Que ouvem o nosso podcast são todas geniais. Os homens não. Só tem mulher inteligente. Quando dizer ruela. Mas as garotas que ouvem, então elas jamais vão cair numa picaretice dessa. Não. Mas os caras que ouvem, eu tenho certeza que vão usar desses seis passos aí do Orlando Cavalcante, que tem um bando de maldito ouvindo essa desgraça, vai apelar. Eu tenho certeza. O Alexandre, o ouvinte Matheus Ribeiro disse que tem uma amiga que diz que é uma famosinha, né, do Facebook, e posta frases, né, da página do Cifras, dizendo que são delas. É. Mas um ainda faz eletrônico. E é o famosinho, Alexandre. Você que já fez um estudo a respeito disso. Eu queria virar famosinho. Virar um famosinho? Não tem exatamente um motivo. Isso acontece no meio adolescente e meio ponte pra cá, principalmente. Tá? Periferia. Exatamente. Os famosinhos deram origem aos rolezinhos, vejam você. Ah, é? Como é que é isso? Os famosinhos. O que acontece? Por conta de diabos como este, frases feitas e o cacete A4, os famosinhos começam a postar e ali, sei lá, começa no colégio, a galera começa a gostar, babá, aquilo começa a proliferar e o cara tem 60 mil seguidores no Facebook, tá? Ele virou um famosinho, esse é a origem do nome. Aí o cara diz, fala assim, vamos nos encontrar no shopping. Cara, impressionante, esse cara fala que vai no shopping, fãs, estamos falando de fã do moleque maldito, com óculos espelhado. Da quinta série. Exato. Com óculos espelhado, com boné de aba reta e com uma camisa falsa da Hollister. E esse moleque, ele ganha presentes, muitos presentes das fãs dele. Então, esses famosinhos que deram origem aos rolezinhos são os maiores proliferadores aí desse tipo de frase e desse tipo de universo e ganha-se a popularidade e o cara vira isso hoje. E tem famosinho que inclusive virou o quê? Funkeiro? Por conta da fama que ele ganhou. Foi bom, já que fazer funk é um tão fácil quanto pegar frases feitas malditas e bombar, isso deu origem a esse novo universo, até musical, que a gente conhece hoje. Olha só. Ouvintes do nosso podcast, deu uma curtida na nossa fanpage lá no Facebook. Não postamos frases, mas ela tá lá. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ficar informado a respeito dos próximos episódios. Aí, se você quiser mandar uma história, é só enviar para o academiadetretas@gmail.com. Mande também sugestões para próximos episódios. O nosso podcast é atualizado todo domingo, né? Já era sexta, agora é domingo. Se bem que a gente já falhou na semana passada. Postamos na segunda. Na verdade, o episódio estava pronto. É que eu e o Alexandre, a gente se animou muito tomando umas cervejas numa festa de carnaval que ele fez na casa dele. Fudeu com tudo. Que carnaval, hein, Walter? Que carnaval. Até o David Bowie foi no nosso carnaval. Eduardo Diniz está ouvindo esse episódio. Está ele, a sua esposa também está? Tava ótimo, aquele fusô marrom dele. Sensacional. Fantástico. Depois tava com ressaca moral, o maldito. Pro inferno você, o Eduardo Diniz. O feed para vocês alimentarem os seus iTunes e outros agregadores está lá na nossa fanpage. Clique no botão sobre e dê copy-paste. Nosso podcast está hospedado lá no SoundCloud. E se você tem uma banda, conhece alguém que tem uma banda independente, envie um material pra gente, que ela pode rolar nos BGs dos nossos episódios. Nesta semana, Alexandre, uma coisa que nunca aconteceu. Uma coletânea. Ah, que muitas bandas. Cara. Uma coletânea de um brother nosso, que é o Sr. F, lá de Brasília. Ele é gaúcho, mas é lá de Brasília. É, ele vive na ponte aérea Brasília-Porto Alegre. Exato. Mas é um cara que incentiva muito o rock and roll independente. Há muito tempo, hein? Há muito tempo. Uma figuraça, gente boníssima. um cara dos mais antenados aí com música. Terceira onda. Em terceira onda, com bandas, então, do Sr. E. Guardava seus segredos de amor para o futuro que não quer chegar. Eu não vou mais dançar, não vou sair de casa. Eu vou entrar agora, pela primeira vez na minha vida, eu estou entrando na página do Facebook. E eu quero ver, porque aqui é possível ver, todos os meus conhecidos que curtiram essa página. Então eu vou fazer isso também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas do meu Facebook curtem e não vão curtir mais nada de Alexandre Moreira. Tu tá dando um bloco. Ah, toma, toma, toma. Tcharam. Bom, vamos para o nosso derradeiro e-mail dessa edição da Academia Brasileira de Tretas. A nossa querida ouvinte Maria Leite mandou um e-mail para a gente que abre aspas. Eu sempre achei essas frases de uma breguice sem precedentes, mas uma grande amiga minha sempre replicava e ficava me cobrando para eu curtir. Isso é uma bosta. Puta que merda, cara. Puta pessoa... que pariu. Porque quando a pessoa fica cobrando curtida de outra pessoa, é porque ela já se entregou pro Facebook. É uma queimada de filme, cara. Ah, você não curtiu aquilo. Cara, você que cobra isso, você já tá no limbo do Vale do Silício. Você tá na merda. Olha, para com essa porra agora. Ou eu te mando pra um rehab. Dando sequência. Eu sempre dizia que aquilo era de péssimo gosto e não iria clicar no botão com o polegar para cima em post com uma frase do Netinho. Tá Netinho, gente. Qual dos Netinhos será? O Netinho do Pagode ou aquele Netinho da Bahia? Enfim, deve ter os dois. Isso repetiu por muitas vezes e a cada uma delas nossa amizade se abalava mais. Até o dia em que ela realmente ficou puta e postou um JPG com a seguinte frase. Vamos lá. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves. Mas na sequência, ela comentou me marcando. Menos a Maria, que é uma vaca. mas que rancor, ai, né, cara? Gente, olha só. Que rancor que o Facebook causa. É a hora de todo mundo evadir dessa porra. E a nossa querida Maria Leite diz o seguinte. Eu não sei por que fiz isso, mas respondi assim. Vai pra puta que te pariu. Nossa amizade se acabou e alguém se vingou por mim colocando em um site pornô uma foto dela fazendo sexo oral dentro de um carro. Que beleza! Maria, você podia, por favor, da próxima vez mandar o link pra gente ver a tua amiga que gosta do Milton Nascimento e também gosta será de será que era o Milton Nascimento que tava recebendo a ventosa? O Bitu, como é o nome dele? Bituca? O Bituca! Amigo, é coisa... Oh, tá mordendo.